gostar. Sou um garobo, massagem na costa, sempre vou estar a gostar. Sou um garobo, pegada na polpa, sempre vou estar a gostar. Dois passagens, jantar na Roma, sempre vou estar a gostar. Levo para a loja, comprar vos roupinha, sempre vou estar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval, sempre vou estar a crevar. Copacabana, Caipirinha, sempre vou estar a gostar. Na boca dizemos vou estar a gostar. Sou um garobo, um volta na praça dizemos vou estar a gostar. Sou um tarobo, massagem na costa dizemos vou estar a gostar. Sou um tarobo, pegada na polpa dizemos vou estar a gostar. Dois passagens, jantar na Roma dizemos vou estar a gostar. Levo para a loja, comprar os roupinhas dizemos vou estar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval dizemos vou estar a quebrar. Copacabana, Caipirinha dizemos vou estar a gostar. Copacabana, Caipirinha, sempre vou estar a gostar. Copacabana, Caipirinha, sempre vou estar a gostar. Antena Best, a linha. Yeah, isto é Flow 212, boys. Yo, Hover, rule of song. Nossa presença vem batida da atmosfera. Isto é Flow 212, estilo caro, não errera. É só o skill que espalha terror na pista. Quando entramos no tocou como atentado terrorista. Acabou de ler, daqui só sai hits. Tenho outro tomo nos pratos, merelas na técnica. Diz agora que o flow não bate. Adribo tipo de dano nas linhas, sou o crato. Venho a morada, sou GT de madrugada. Temos festa desapesada quando há mais tipo marmelada. Passam bebidas que isto vai ficar boquete. Tinha vida de volta com na boca de muita gente. Levanta já e te remexe neste rabo. Não estou para brincadeiras, é para arrebentar uma brada. Nunca te metas na frente da minha rara. Arrastamos o teu grupo de damas tipo tsunami. Escuta, não vale a pena negar. Sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow. Vais para lá todo o teu shine. 212 no som. DJ Tom também está cá. Isso é mano, é que vem com os beats. Gostava de acreditar. Nossos e nossas é de volta a ver. Memoriza, isto é Flow 212. Ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze. Cali 10, DV, número 11. Rusty na produção, ainda temos DJ Tom. Componentes suficientes para o sucesso. Ao contrário, os elementos, não playamos no universo. Muita ambição, não se limite ao universo. Não vou não vou brisa neste rap controverso. Yeah, money guns, stand up. Hardcore, bounce e beat, boycott. Letras são estão grifadas a coiote. Push fogo no beat, o Sands World War. 212, privado é o spot. O som vai cantar nas colunas do teu bot. Que lá do próximo, toda a McLaren. Imagine NY. É que é Dona Karen. Abençoados, ok, amém. Não vale a pena competir, não sabe ele. Ale, bro, mantém, isto vai bem. Cali, gay, JV, que vale mais, tem. Rappers na tua zona, sei que não tem. Que passa frente ao nosso projeto, boy, diz-me quem. Lá distante, a todos, sejam bem-vindos ao programa Musical Park. Cá estamos nós na tua Antena Best para trazer 90 minutos de música para tu dançares. E a prova disso são as três músicas que abriram esta nossa emissão, a nossa primeira emissão do Musical Park. Eu prometo que conversa não te dou muita e dou-te muita música. Começamos com Buraca, Som Sistema, que nos trazem Som Kuduro. Logo depois chegamos com Carlos Silva e terminamos com Ao Ritmo do Meu Flow, aqui já bem remixado, com o Flow 212. Espero então que gostes, que estejas a gostar da seleção que temos para ti. Eu prometo-te que trago-te muita coisa para tu dançares, para tu aproveitares. Agora, sabes quem toca? Vamos chegar com DJ Wave, Full My Sleep Princess. Logo depois chegamos com DJ Splash Bash, que nos traz Is Kicking Remix. E terminamos esta nossa seleção com David Tavar, Hot Summer, Olalala. São as três grandes músicas que podes dançar, aproveitar e curtir já a seguir. Então, fica connosco. Este é o teu Musical Park, que aos sábados vem à tua Antena Best entre as 12h30 e as 14h. Fica por aí, dança, aproveita e curte. from the start. And you, you will stay in my heart, never keep you apart. Celebrate. es estar sola a la orilla del mar. Una fiesta va a empezar. Ven conmigo, vámonos a bailar. Just stand up. You don't have to worry. There is nothing to say. If you let the music play, everybody singing oh la la la. Mais música para tu dançares é o que te trazemos já a seguir. Tens dúvidas? Então ficas com Roger Sanchez, que toca já a seguir. Logo depois ficamos com DJ Shed, que nos traz, aliás, DJ7 featuring Maraja, Everybody Clapped. E terminamos com Fragma, que nos traz, que é uma remistura. Uma remistura de Alex K. Fico então com estas músicas que eu tenho a certeza que vais gostar de dançar. Logo depois eu volto para as despedidas da primeira hora, os dois primeiros 45 minutos, porque são 90 minutos para tu dançares, aproveitares, curtires e não desligares a tua rádio. Vamos à música, até já! Turn on the music. I can't control what comes over me. Think it's time you turn on the music. Feel that sound washing over me. Cause every time you turn on the music, I can't control what comes over me. Think it's time you turn on the music. Feel that sound washing over me. Cause every time you turn on the music, I can't control what comes over me. Feel that time washing over me, starts to take a hold. It goes right through my body, right down to my soul. I think my mind's gone overload. So turn up the music. Why don't you turn up the music? Oh, you know how to use it. You gotta turn up the music, music, yeah. Hear that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Oh, vibration, a big production, a big combination of one day. Let's go, buddy. And if you believe in me, don't think my love. Dos nossos primeiros 45 minutos. Vamos daqui a uns instantes para intervalo, entretanto ficas com uma música bem mexida para dançares e logo depois voltamos para a segunda parte e acredita, com grandes remixes, grandes remisturas de grandes DJs. Contamos contigo para os nossos próximos 45 minutos. Fica então por aí, dança, aproveita e logo depois de um pequeno intervalo estamos de volta com mais música. Até já, alinha connosco. Menina tora, e tora, tora, tora. si mama si ma wu ika tora tora tora tora tora tora tora. A mulher não deixa o CD não, de não, forró não, deste é verão. Eu vou gritar, e isso não. Forró Folia 3. Meu mel, gostoso está contigo. CD duplo, já à venda. Gostavas de fazer um programa de rádio para a Antena Best? Então junta-te a nós. Estamos à procura de novos locutores, novas ideias e novas energias positivas. Vai a best.radioantenaweb.info/quemsomos.ktn, é letras minúsculas, e envia-nos uma gravação tua com o texto que lá se encontra para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Nesse e-mail envia-nos também os teus contactos para depois entrarmos em contacto contigo. Antena Best, alinhas? Sejas então bem-vindo à nossa primeira hora do programa Musical Park. Estás preparado para todas as músicas que temos para ti? Pois é, vamos começar com Michael Jackson e Sean Paul. Aliás, Michael Jackson versus Sean Paul, que nos trazem Smooth Temperature e é a música que abre esta nossa segunda hora. É uma remistura do DJ Fox. São assim as músicas que vais ouvir agora por esta hora. Acredita que grandes sets, grandes músicas vão passar por aqui e contamos com a tua boa disposição. Descontrai connosco, este é o teu Musical Park, teu programa aqui na tua Antena Best, para te dançares, aproveitares ao sábado entre as 12h30 e as 14h. Vamos à música, alinha connosco e até já! Can be Play that f***ing track! Oh, there it is. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, es haben sich ja alle getroffen. Wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Hebt die Hände in die Luft und macht die ganze Nacht krach, damit auch jeder Partymuffel geht, weil er abkackt. Kackst du ab, hast du verkackt, denn die Party geht erst los, denn die Bässe richtig pumpen bis in jeden Hinterhof. Das ist Affenmusik. Bei uns da brennt jeder Club, es wird gefeiert wie noch nie. Schmeiß die Hände in die Luft, hey! Hey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht! Hey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht! Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah! Kapal und Remi, Demi! Die ganze Nacht! Nicht alleine, heute wird nur noch gefeiert. Alle Atzen sind dabei, das ist das absolute Highlight. Die Löcher fliegen durch den Käse, blanke Nese, Polonaise. Lass die Sau mal richtig raus, denn heute gibt's keine Pause. Deutsche Party-Atzen machen Faxen und sind laut. Wir sind auf jeder Party und drehen Anlagen auf. Wir haben den Mob mitgebracht, wir toben mit in der Menge. Wir rasten richtig aus, wir schlagen voll über die Stränge. Die Frauen sind hier sehr freizügig. Sie zeigen, was sie haben. Wir sind bekannt für wilde Partys und das schon seit vielen Jahren. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Schönes Geben. Geben, Alter. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. free. Mom, I'm just living my life, that's what they say about me. Yippee, yippee, yeah, yippee, yeah. Kafala, chemi, demi. Vou-te deixar agora com um remix de 23 minutos, mais ou menos um grande set, para tu aproveitares o melhor do reggaeton e de grandes misturas feitas nesta área. Fica então com este grande remix, estas grandes remisturas. Vamos, hoje é quase uma salada russa, é misturar música com música, música com música, música com música, e tu danças, aproveitas e divertes-te. Vamos à música e, claro, pouca conversa, muita dança, muita curtição. A linha. In the night, I make sure get it amplified. When I trip around the ship, and I go slip and I go slide. In other words, the love I got to give is certified. For giving the toughest, I'm getting started for ride. Girl, baby boy, stay on my mind. Oh,

Illinois, raised in Atlanta, tote hammer since I was a little boy. Ain't nobody like me, so they wanna bite me, fight me. Step to me now, but it ain't like me. People swear they cite me, just cause he's like skinny with braids in his hair don't mean that him don't look like me. Trick, get your mind right, living in the limelight, so picture what they'll do for my Jimmy and a Klondike. Bar, bar, hardy, hard, tell your mama I'm a ghetto superstar. Little buddy, what you want? Some foul shit. Two stepping laid back, still wild shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Little buddy, what you want? Some foul-ish. Two-stepping laid back, still wild-ish. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in only motion. Only standing 5'8", but still a big shot. Plus, I got a big clean every day. Stay fresher than what's in a ziplock. Tell your man to kick rocks. When I make my pit stops, I'm in. Then it's hard to get me out like I'm a slip. Born to be a leader and not, no, not a follower. Only hang with chicks that got more twist than Oliver. Not much of a hollerer. But I like to borrow a lips, bringing out the best in me, especially if she's a swallower. Freaky dicky yellow man, and I'm saying hello man to all the lovely ladies that like to jiggle like Jello man. Bigger booty, small waist, put them in a small place. And if it ain't no ass where I'm at, then I'm in the wrong place. Bail like a bondsman, but keep them dancing. Got pop potential, stay black like Bob Johnson. Who the hell is that in that fancy car? Tell your mama I'm a ghetto superstar. Little buddy, what you want? Some foul shit. Two-stepping laid back, still wild shit. What up? Hey baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Little buddy, what you want? Some foul-ish. Two-stepping laid back, still wild-ish. What up? Hey baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Let's go now. I came to have a party, open off the Bacardi, feeling so hot to Molly. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. But don't take me higher, I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Baby, come and get it if you really feel me. Come here. Gotcha. Santa Rosa. Tudo bem. Já estás cansado? Eu espero que não. Vamos deixar com duas remisturas para o fim da nossa emissão. Eu vou-me embora por hoje, mas para a semana cá estou na tua Antena Best para trazer grandes sucessos em 90 minutos, grandes remisturas. E conto contigo para juntos aproveitarmos toda a música, toda a boa disposição. O teu Musical Park é sempre assim, um programa inesperado, uma caixa de surpresas. Para a semana trago-te mais surpresas e conto contigo para juntos aproveitarmos então tudo isso. Fica bem, desejo-te um resto de ótimo sábado. Aproveita tudo o que a tua rádio tem para te dar. Aqui na tua Antena Best, tu só ouves o melhor. Ouves tudo a pensar em ti. Alinha connosco e ouve sempre os teus sucessos. Sucesso atrás de sucesso, música atrás de música. Sempre, sempre, sempre a dar. Vamos terminar com duas remisturas. E da minha parte, ficamos por aqui. Para a semana, trago-te mais um Musical Park. Fica bem e até lá. Tchau!